Começa agora o programa Novos Sujeitos. Oi, eu sou Georgiane Sena. E eu, Karina Pérez. No programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito delicado para muitas pessoas. Falar sobre sexualidade com as crianças é um tabu para as famílias que não sabem como abordar o tema. Mas pesquisas indicam que o conhecimento é o melhor caminho para prevenir violências e abusos sexuais contra crianças e adolescentes. E essa conversa começa cedo. Por isso, o livro Ceci Tem Pipi, de Thierry Lane, é uma leitura divertida e dinâmica que leva as crianças a refletirem sobre diferença sexual, hierarquias de gênero e estereótipos. A história de Max e Ceci, dois colegas de escola, mostra a descoberta das diferenças e semelhanças entre os meninos e meninas, tanto físicas quanto de comportamento. Por isso, o livro ajuda a família a introduzir o tema e explicar de forma lúdica, simples e divertida a sexualidade. Bom, Karina, por hoje é só. Fiquem ligados na Rádio Plural para ouvir mais nossas pílulas. Para saber mais sobre o assunto, acesse nosso site sujeitosdesuashistorias.com. Este programa é apresentado por Georgiane Sena e Karina Pérez. O programa é uma produção do projeto de extensão Novos Sujeitos de Futuras Histórias e faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes Barbosa e André Luiz Carvalho, e é vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Termina agora o programa Novos Sujeitos.